Olá. Adorei essa vibe meio crua, eu acho que a gente tá criando tendência. Eu acho que eu coloquei a musiquinha no começo desse, porque eu já escolhi um beatzinho. Ah, tá, legal. Só pra não ficar tão direto. É, foi a minha única crítica. Assim, que da play já tá falando, né? Não, é porque eu curto uma musiquinha no começo, é só um... Pra climatizar. Exato. Introduzir o pessoal. Que nosso climinha. Isso. SMR. É, eu queria começar hoje recomendando o novo queridinho dos reality shows no momento. Agora que Survivor é meio ruim, às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes metade é ruim, metade é bom. É, muita gente, né? Os gays que gostam de Survivor agora gostam muito de The Traitors. Eu sou um deles. E conhece alguma coisa? Eu vou falar? Nada. Dei uma olhada Nada. Aqui agora e vi que é meio. Os posters são ou meio Harry Potter ou meio Knives Out, uma coisa assim, né? Pois é, então. Assim, o formato surgiu, como todo formato de reality show, naqueles lados da Europa onde tem neve e gente loura, né? Tipo, é sempre isso. É Dinamarca, Finlândia, sempre aqueles lados, né? Big Brother veio de lá, Survivor, né? Veio de lá. Uhum. É, e esse também. E aí o que acontece? Já tem versão em vários países, já tem... É recente essa franquia, né? A maioria dos países tem só de 2 a 3 temporadas. É, mas já tem UK, já tem US, né? Que, enfim, obviamente são os mais populares. Aí também já tem Portugal, Espanha, Canadá, Austrália, outros países aí de outros idiomas, enfim... eu já assisti o UK, eu assisti as 2 temporadas deles. E o US também teve 2 temporadas, eu assisti só a segunda. E tô assistindo o Canadá agora, né? E aí eu vou focar mais, obviamente, na versão UK e US, porque, né, são as mais populares, e acho que eu mais gostei também, que tem uma produção também mais bonita e tudo mais. Ambas as temporadas, inclusive, são gravadas no mesmo local. Tanto a versão britânica como a versão norte-americana, parece que tem a mesma companhia que produz e tal. Nos Estados Unidos, a Peacock, que transmite ambas as versões, né, no UK, é a BBC. E aí, por isso, como o Peacock não tem, né, internacionalmente, não tem legalmente no Brasil para assistir, só no Torrent mesmo ou no Telegram, que agora a galera não sabe mais baixar Torrent, mas sabe baixar no Telegram, a qualidade péssima. E acha que tá bom bastante, né? O que é uma aberração. Mas eu mesmo baixo muita coisa lá, porque essas versões inusitadas do The Traitors não tem. É difícil achar em torrent. No, né? Telegram, tipo assim, eu baixo muito livro de RPG, que não tem mais nada muito público assim pra. Tinha uma biblioteca muito grande, que era o The Trove, o nome. Uhum. Era um site de download direto. Só que ele saiu do ar e hoje em dia é o único lugar que eu tenho mesmo é o canal do Telegram. Só que, bem, livro é o mesmo PDF, né? Não importa onde tá, não muda a qualidade, não. Não, eu baixo muito arquivo, muito vídeo no Telegram também, dependendo do que é, se é difícil de achar ou se é uma coisa que eu não vou me importar tanto com a qualidade. Às vezes eu baixo para poder ver no caminho, né? Nos ônibus aí da vida. Então, aí tá de bom tamanho, assim, não vou... Não falo mal também não, mas eu acho importante a galera manter o hábito de baixar torrents, senão os torrents vão morrer. Continue baixando. E não assistam só no Stremio, né? A galera não sabe baixar torrents, mas sabe usar o Stremio, que é torrent. Sim. Assim, meu filho, você tem que se preocupar, da onde tá vindo? O que é isso que eu tô assistindo? Por que tem um streaming de graça no meu computador? Tá vindo de onde? Você tem que fazer essas indagações. É importante refletir, né? É importante refletir. Se não tem ninguém baixando, não tem ninguém semeando, um belo dia o seu streaming não vai funcionar mais. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que é só isso, né? Você sabe qual é do streaming? Do streaming especificamente não, mas sim, é muito comum que esses sites se alimentem de bases criadas a partir do torrent, né? Às vezes, eu acho que é isso. Faz um download que... automaticamente. Exato. Eu, por exemplo, tenho uma sandbox, né? Eu, inclusive, acho que nunca nem te contei. Eu tenho um Plex. Eu te conto de uma demo Plex? Não. Então, eu comecei a pagar uma sandbox, que é um servidor lá não sei onde, que vai ter X terabyte de tamanho pra mim. Eu boto pra baixar os torrents lá, eles baixam tipo a 20 mbps, a velocidade mística. E aí eu boto no Plex, que é tipo um Netflixinho da minha pirataria, das coisas que eu tenho, da minha biblioteca. E eu posso ter acesso para as pessoas. É, a única coisa é que para ver no celular tem que pagar o Plex, eu mesmo não pago. Então é meio que de Isso. graça mesmo, é só no computador. Eu quero isso. Eu posso. Isso vem para cá também? Ou isso é uma coisa daí só? Não, não, isso é internacional. Ah, tá. Eu também quero. Isso é internacional. Vou te mandar. É até interessante, porque às vezes as coisas que eu comento aqui vão estar lá, né? Então. Mas voltando, né, pro The Traitors. Então, a versão britânica e americana, elas são gravadas no mesmo castelo, na Escócia. Tem o mesmo estilo de edição, dividem até os mesmos desafios, né? As temporadas costumam ter desafios os mesmos, ou então muito similares, a ordem um pouco diferente dos episódios, mas enfim. E o formato, basicamente, é muito simples. Falando assim, parece que nem vai ter graça, né? Que é aquele joguinho do A Noite Caiu, Sim. Lobisomem. É Cidade basicamente dorme. isso. Cidade Dorme. Você tem um grupo de, sei lá, 20 e poucas pessoas lá morando nesse castelo. A vibe do programa é te contar uma coisa meio Agatha Christie, entendeu? Meio murder mystery. Por isso que tem essa vibe castelo. A edição é muito melodramática, né? Várias cenas de transição que eles estão andando pelos corredores em câmera lenta. A trilha sonora é sempre um cover melancólico de alguma música que existe, que é mais animada. Então é muito interessante a escolha, a proposta assim de visual mesmo, de edição da série, e a escolha da trilha sonora também é essencial para fazer esse clima, né? A versão americana, o apresentador, é aquele ator que eu esqueci o nome agora, ele faz uma vibe um pouco mais camp. Ele é mais palhaço, digamos assim. Ele imita uma caricatura de um cara muito excêntrico, dono desse castelo na Escócia, fala com sotaque bem cartunesco e tudo mais. E é legal também, tem seu charme. A versão britânica eu prefiro, entendeu? É uma apresentadora que eu descobri que ela é muito antiga por lá já passou, enfim, por vários. É uma personalidade de TV britânica já conhecida. E ela é meio gótica, assim, ela parece um corvo, né? Literalmente, ela tem um corte de cabelo, uma franja, os olhos são sempre pintados de preto, né? E ela A versão fala americana é com o muito. Alan Cumming. Isso mesmo. É o Alan Cumming. Eu vou ver o nome dessa moça aí também, já já eu falo. Você viu o visual dela, né? Ela é bem gótica, ela tem uma Sim, eu vi, muito persona. legal. Ela É, apresenta com uma persona. Claudia Winkleman. Isso E mesmo. nome difícil de falar, Winkleman. O povo chamava só de Cloria mesmo. E aí o que acontece? Ela faz também de um jeito que é melodramático, mas ela é um pouco mais natural, se comporta como uma pessoa de verdade, né? O que é bem legal. E ela tem também um senso de humor, entendeu? Sabe, ela joga. Ela dá bronca nos participantes, ela solta, ela ofende, enfim. Ela é sempre muito passiva-agressiva, né? Com os participantes, isso também é bem legal. Mas indo para a premissa, essas pessoas, logo no começo, o apresentador, o host, né, vai escolher três delas para serem os traitors, e os demais serão os faithfuls. Todo dia os traitors vão se encontrar para decidir uma pessoa dos faithfuls para ser assassinada naquela noite, né? No outro dia eles se encontram no café da manhã e ali eles descobrem qual deles não tá mais ali, né? Porque morreu aí durante a noite. E aí durante o dia vai ter um desafio, o que é interessante porque, assim, né? Como é um reality show só de blá blá blá, eles precisam incorporar algum tipo de desafio físico também para ser um pouco mais dinâmico, né? Mas aí vai valer o quê, né? Não é um programa, o formato não é bem, né? Não é eliminação, não faz sentido dar uma imunidade para alguém nem nada, né? Então a solução eu acho muito legal de como fazer esses desafios importarem, digamos assim. Que é, eles têm o prêmio deles tem um teto, né? Sei lá, 200 mil dólares, 250, uma coisa assim, em libras, né? Só que ele começa zerado, então eles fazem essas provas para poder ganhar dinheiro para colocar no prêmio, né? Ah, quanto mais prova você ganha, maior vai ser seu prêmio se você levar? É isso? Ou todo mundo leva alguma coisa? Se você levar, existem ocasiões em que determinadas dinâmicas que não são fixas, né, podem permitir que alguém, por exemplo, pegue uma parte do dinheiro e saia do jogo, coisas assim, entendeu? Tá, ok. Igual a ponte é assim também. Falei da ponte já nesse podcast, né? Eu não sei se eu lembro, não. A ponte? Não, não tenho certeza, não. Depois eu comento. Aí o que acontece? Aí eles fazem esse desafio. E aí depois vai ter, assim, a missão é, você precisa, se você for um traitor, você precisa se esconder, ele pode descobrir que você é um traitor, porque no final do episódio eles vão se reunir numa mesa redonda e eles vão votar para banir um traitor, alguém que eles acham que seja um traitor, né? Certo. E pode ser mesmo, ou pode ser acabar banindo um faithful, porque a dinâmica do programa é toda assim, de blefe e desconfiança. Você está sempre tentando. Se você é um traitor, você está sempre tentando se disfarçar e jogar a suspeita para mais alguém. Se você é um faithful, você está tentando sempre, assim, descobrir quem é um traitor e, ao mesmo tempo, não fazer parecer que você seja um, né? Porque é um jogo que a paranoia. Ali, o que manda, na verdade, é que qualquer pessoa seja eliminada, menos eu, né? E aí, no final do jogo, se tiver um traitor que seja, que tenha sobrado no grupo, ele leva sozinho o prêmio. E se os Faithfuls conseguirem banir todos os traitors e o número de pessoas que tiver sobrado, que seja só Faithfuls, então eles vão dividir o prêmio. Tipo, junta tudo que todo mundo tem, todos eles têm e divide igualmente, assim? Pega o dinheiro que tem no pote, né? Todo o dinheiro que eles ganham não é individual, vai pro Ah, fundo. não é individual, tá. É, vai pro fundo, é um coletivo. É a única parte do programa que eles realmente colaboram pelo bem comum. É isso, porque a parte do programa é bem. Enfim. E aí o que acontece? Só vendo mesmo para você entender como que as ramificações dessa dinâmica, né? O que que pode chegar a acontecer. Olha, eu já joguei a minha porção de Cidade Dorme e a coisa pode ficar bastante intensa mesmo. Não, é intenso, real, oficial e assim. Só que, assim. Eu, pelo menos, a minha experiência foi. Eu comecei vendo o americano primeiro, depois eu vi o britânico. A minha experiência foi. Nos primeiros episódios, eu confesso que eu tava meio. Demorei, assim, pra poder. Assim, por que que isso importa? Será que isso é bom mesmo? Será que eu tô perdendo tempo, entendeu? Mas depois que você entende, a dinâmica começa a se desenrolar de formas assim. Mais inusitadas e mais inesperadas, aí você entra no bonde e vai, entendeu? Me pegou mesmo, assim. Só que eu preferi mais a britânica, né? A americana, ela é mais popular porque eles estão chamando astros de reality show já estabelecidos, né? Então tem Survivor, a Siri fez a primeira temporada, a Parvati e a Sandra estão na segunda temporada. A próxima agora vai ser uma loucura, né? Vai ter Tony, vai ter Bob the Drag Queen, vai ter, sabe? Mesmo na segunda já teve uma ex-Drag Race também, a Peppermint. Tem um monte de Real Housewives, que aí eu não conheço nenhuma delas, mas tem 1 milhão, né, de variações dessa franquia. Então, quando as Galera suas franquias. profissional de reality show, né? Exatamente, exatamente. Aí o que É uma acontece? profissão nos Estados Unidos. Pois é, aí o que acontece? Essa versão é interessante porque essas pessoas, elas sabem entregar. Porque essa é a carreira delas, elas participam de reality show, entendeu? Então, elas Elas sabem sabem o que o entregar. espectador de reality show quer ver, né? Exatamente, então não tem erro. E é legal, sim, você assistir os que você conhece nesse outro contexto, entendeu? É interessante. Tem alguns de. Teve dois do Big Brother americano. Eu consegui aproveitar bem porque eu conheci os de Survivor, conheci os do Big Brother. Pô, quando você falou Tony, não clicou, mas é o careca maluco, né? O policial Pô, que. sim. Ah, porra! Boston Rob vai estar. Tá. Essa Aí, terceira né? temporada, por que que acontece? A segunda hitou muito. Então agora, eles estão conseguindo agora os reality stars mais A-list, assim, entendeu? Ah, entendi. Porque eles viram que compensa, pô. Eles devem ganhar um cachê bom pra ficar brincando de detetive num castelo da Escócia. Gente, a Pô! Nikki Garcia, ex-lutadora, ex-WWE. Pronto, sabe? Aqui, Aqui isso foi. também. É a próxima, a É a terceira? próxima, sim. Pois é, não, tá bem diversificado esse elenco. Agora, tem um porém. Ah, eu não vi a primeira, dizem que a primeira foi muito boa. Essa segunda, eu achei ela. Se eu não tivesse visto traitor nenhum, eu talvez tivesse gostado mais. Por quê? Apesar deles serem profissionais em reality TV, às vezes, para esse tipo de jogo, fica um pouco fake demais. E, bem ou mal, eles não estão tão investidos assim, né? E, assim, eu achei os traitors meio burros demais. Eu achei os faithfuls também meio forçados. Assim, eu não achei que o jogo. Até a metade da temporada estava interessante. Depois acontece uma parada. Depois que eles conseguem capturar o primeiro traitor. as outras duas pessoas que sobram, tá muito na cara que é elas, entendeu? E aí fica uma coisa assim, entendeu? E aí a galera, você vê que elas estão É porque sobrevivendo ali. se eles tiram os três traitors logo, o que acontece? Acaba o jogo? Três episódios, Sempre acabou? que um traitor, sempre que um traitor sai, se sobra dois, eles têm sempre uma escolha. Eles podem recrutar um faithful para ser um traitor também, Ok. sendo que ele pode recusar, tem essa. Então, sei lá, se Só você, que por aí ele exemplo, recusa e fica sabendo que você é o traitor. pode desconfiar, não vai saber, porque vai receber um recado anônimo. Porém, Ah, por ok. exemplo, só uma das dinâmicas que pode acontecer, por exemplo, na hora de você definir se você quer recrutar ou não, aí, por exemplo, tem alguém que está muito no seu pé. Então, obcecado, tem certeza que você é um traitor, você é mesmo. Todo mundo tá te comprando, menos essa pessoa, é um pentelho. Então, se você matar ela de cara, pode ficar muito na cara que ela tava certa, né? Mas você também não pode manter por muito tempo, porque ela realmente tá no teu pé, e ela pode convencer pessoas o suficiente para votar em você. Então, às vezes, se você tem a chance de alistar alguém, talvez seja. Eles chamam de seduzir, né? Seduce. Então, você pode talvez chamar essa pessoa pro seu lado, pode ser uma boa, né? Que a galera já confia nela. E aí agora ela vai desistir de ti. Embora traitors possam ir atrás de outros traitors também na mesa redonda. Isso acontece e é ótimo quando acontece, né? Quando um traitor resolve trair o outro e jogar ele da berlinda na mesa e começa a falar, justamente para poder até tirar suspeitas de si mesmo, né? Porque Sim. a gente precisa capturar um traitor, porque a galera tá desconfiada de mim, vou entregar esse aqui. Eu já fiz isso na Cidade Dorme. Pois, nossa, talvez você seria um ótimo participante do Traitors UK, porque o Traitors UK, ele é com pessoas ordinárias, né? Pessoas normais. E eu achei muito mais real, assim. As pessoas também se portam muito bem, né? Mesmo as pessoas normais de reality show, elas não são totalmente normais, sabemos disso, né? São pessoas que são, no mínimo, muito narcisistas. E sempre já foram envolvidos com alguma coisa famosa antes, né? Incrível. Mas, enfim, eu acho o andamento da temporada. As temporadas que eu vi do UK eu achei muito mais intensas emocionalmente. As pessoas estavam vivendo mais o jogo, chorando, se estapeando, barraco, entendeu? Os twists que acabam acontecendo, as dinâmicas entre eles, as estratégias utilizadas. A progressão do jogo eu achei muito mais interessante, muito mais engajante, entendeu? E ambos os finais, o final da segunda temporada eu quase morri do coração, tô falando sério. Acontece um negócio que é inacreditável que isso acontece. É inacreditável, inacreditável. Eu falo isso sem medo de exagerar no hype e decepcionar alguém. É impossível, só você tem que estar. Eu sou a pessoa mais amargurada da face da Terra. Então, para alguma coisa me pegar, tem que ser muito legal mesmo. Então, se você é um pouquinho mais otimista que eu, você vai curtir. Entendeu? E se você é mais amargurado que eu, você tá morto, não sei. E é isso, recomendo muito. Não, você me vendeu a versão britânica. Vou dar uma olhada na versão britânica e fiquei interessado na terceira temporada da americana. Quem sabe? Pois Vou é, esperar acho uma sair. boa. Acho uma boa, acho uma boa. E aí são, tipo, Outros. as temporadas têm, tipo, 12, mais ou menos 12 episódios, e aí 12 episódios de uma hora, né? 40 minutos ali. Isso. Ok. Vou ver. Isso, boa. Veja, depois me fale o que você achou. Eu acho é engraçado, a primeira temporada britânica eu acho os Faithfuls mais interessantes, né? Já a segunda temporada britânica, eu acho os Traitors mais interessantes. Tem muito isso também. Varia muito de como que é o elenco, como que vai ser a temporada. Por isso que eu acho que a segunda americana foi decepcionante. Eu vou parar para ver a primeira, porque eu sei quem ganha. Daí deu uma desanimada. Mas eu vou parar para ver. É, depende da sinergia, né? Tipo, entre os grupos, né? Os Faithful tem que. Pois E é. os traitors também. Já outros países, por exemplo, eles misturam, né? Coloca parte conhecidos, partes desconhecidos. O Canadá, que eu tô vendo, por exemplo, faz isso. Tem Tá. bastante gente. Tem gente de Survivor, tem gente de Big Brother canadense também. Tem gente do Drag Race canadense, tem as galeras também. Eu ainda tô vendo, tô muito no começo, não sei se é bom ou não. Eles não têm acesso a um castelo da Escócia, então deles é uma vibe mais mansão mesmo, né? É tipo uma mansão, aí vai uma vibe de murder mystery mais é de subúrbio, suburbano. Não é subúrbio que fala em português, né? Os suburbs. E é isso. Mas eu recomendo a Britânica. Assista e me fale o que você achou. Top. Falarei sim. Bem, mas já que estamos em assuntos britânicos, vamos seguir com os nossos reviews do Doctor Who. Bora. Paramos em Space Babies, né, da última vez. Então, o próximo episódio é The Devil's Chord? Chord? Nunca sei como falar. Acho que é Cord? Devil's Cord. Chord? Eu falo Cord, mas será que é Chord? Não sei. Eles falam no episódio, né? Eles falam, né? Mas cadê, né? Que Pois é. guarda, que registra. Pois é. Mas é logo no começo, né? A abertura é o cara tocando. O acorde do diabo. Parece um título. Os caras velhos do diabo. É um bom título, né? Em português, que É, interessante. é. É o título de Coleção Vagalume. O Marilyn Manson usa numa música dele, aquela Beautiful People, eu acho, que tem o Devil Short. Ela fica martelando a música inteirinha. Mas bem, Ah, é. então isso existe? Existe um Devil's Existe, sim, Chord? tudo aquilo que o cara fala no começo do episódio é verdade. Ah, não sabia não. Achei É que fosse. verdade, existe até a mística em volta, a relação que a Igreja Católica faz do som, enfim, tem tudo isso. Olha. Existe, sim. É verdade. É Mas. engraçado, né? Que, tipo, inclusive eu achei engraçado o episódio, porque assim, é verdade, é um acorde conhecido por todo mundo. Ele não é Sim. misterioso, ele não é secreto. Ah, entendi. Só que tem essa coisa de que Então qualquer um de nós pode podemos tocar chamar ele e e podemos despertar em chamar. maestro de novo. Sim. Aí vai aparecer aqui no meu quarto a Jinx Monsoon interpretando uma vilã da Disney. Sim, exato. Eu vou Exato. Tu adorar. pode abrir aquele tecladinho virtual aí no teu computador? Aqui provavelmente ela vai quebrar teu computador, né? Porque ela vai ter que sair de dentro dele, mas enfim. É, vibe Samara. Tem kit multimídia no seu Não. computador? Dá pra abrir o Não. CDzinho? Não. Vai ter que sair pelo USB. Se eu tocar no violão, ela vai sair por onde? Pelo buraco do violão, né? Ela vai Tem como estourar as tocar, né? Em cordas. qualquer instrumento, certo? Vai, é É só assim. uma, é um acorde. Creio que sim, é porque o teclado é o mais conhecido, mas imagino que dê pra É. tocar, sim, creio que sim, né? Em qualquer Entendi. lugar. Eu gostei muito, né, Esse episódio ele dessa saiu junto com o imagem dela primeiro, não foi saindo isso? do. Foi. Ela sai do piano, né? Como se A fosse saindo, Samara. É, eu gostei muito dessa vibe. Bem, esse é o segundo episódio. Ele sai grudado com o anterior, né? Saiu juntos os dois. E eu achei interessante a coisa dos Beatles, né? Porque é meio que voltar pra época. Tipo, os Beatles nunca apareceram antes do Doctor Who, porque o Doctor Who começou na época dos Beatles. É, não, e assim, antes de comentar também, segue a tradição, né, do Russell de começar com um episódio no presente, um no futuro e um no passado. Não sei se Sim. ele faz isso de propósito ou se é Sim. coincidência, mas todo mundo comenta, né? Assim, o primeiro sendo presente, contando com Church on Ruby Road, que foi um especial, né, de Natal, mas é o primeiro episódio do Sim, Doutor, sim, né? sim, sim. Então. Sim, e ele tá todo grudado na temporada, né? Então, de certa maneira, dá pra considerar ele o episódio zero da temporada. Eu acho, não, eu acho assim muito mais interessante ele como primeiro episódio que Space Babies, com certeza, né? Ele foi pensado como um primeiro episódio, Space Babies. Não, Pois é. Space Babies parece o episódio da Cassandra, né? O segundo episódio depois de Rose na série de É, 2005. sonha em ser aquele episódio. Sim, você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Inclusive, tem até a cena, né? De abrir a janela no É, espaço e sim, tal. total, É bem total. similar, né? Voltou. É. Voltou. E aí, outra coisa que eu queria dizer também, é muito legal que. Não sei se comentei isso da outra vez, é que eu acho muito legal o conceito da Ruby ser uma lourinha, mas não é só para remeter de novo a Rose, né? Que também eu acho que deve ter pesado um pouco. Mas é porque todo gay tem a sua loura, né? Melhor amiga. Então Certo. eu acho muito coerente que o primeiro doutor queer, né, tenha a sua melhor amiga loura, Chaveirinho, que fica procurando ele. Sim, é bem a pegada dela mesmo, né? Tipo, ao longo desses episódios, a relação que eles vão É, a mostrando é melhor bem amiga essa. dos Sim. gays, é, Sim. aliada. E bem, esse episódio ele é um episódio musical, né? Ele é um episódio com muita música. É interessante que ele não tenha. Fala musical também, se vem a questão do tipo, você pensa em muitos momentos de canto e dança, né? Mas ele tem mais de um momento de instrumental, né? Mesmo, tocando teclado, né? Tocando piano. Então ele é musical, mas ele é musical de uma maneira ampla. Ele é sobre música, né? E utiliza Isso. dentro de si. E é meio que ao longo dele que ele vai virando realmente um musical no sentido aí de Broadway mesmo, né? Que tem até uma grande cena no final, né? Uma grande música no final com todo mundo dançando e tal. E Jinx Monsoon, não conheço o nome. Tem o Drag Race e estou sabendo agora que tá fazendo essa transição para atuação, né? Estreou na Broadway recentemente. E mais. É, ela é a ganhadora do spoilers para Drag Race de 10 anos atrás. É, ela é ganhadora da quinta temporada. É muito legal ver a trajetória da Jinx, porque ela foi minha favorita. Eu torcia muito para ela e para Alaska. Você deve ter ouvido falar da Alaska também, não sei. Sim, ouvi, sim. Mas assim, a Alaska eu gostava muito dela, mas a Jinx sempre foi muito completa, né? Ela é uma excelente cantora, ela atua muito bem, Não, ela é. o range de voz é uma loucura, né? Sim. Vai do grave ao agudo, de um jeito louco mesmo. Exatamente. E ela, assim, é uma artista incrível, né? Não só a qualidade da montação dela, da drag dela é ótima, mas ela realmente, como eu falei, ela é cantora, ela atua, ela é ótima em comédia, né? Ela é uma comediante. E aí ela participou recentemente da. Ela ganhou de novo, né? Ela é a Sandra do Drag Race, porque ela E participou outras da vezes. temporada. Ela é a participante da temporada só de ganhadores, né? E ela ganhou essa temporada recentemente, e você dá para ver a evolução dela. Foi hilária. A temporada inteira teve muito desafio de comédia. A temporada é porque geralmente as ganhadoras mais populares são as que fazem comédia melhor e tal, né? Então tinha bastante comediante no meio, enfim, ela arrasou. E aí, há um tempo que ela entrou pra Broadway, sempre foi o sonho dela. Então agora ela fez duas transições, né? Saiu, foi pro. Ela tem um show de stand-up com música. Inclusive, vai vir no Brasil, já veio, não sei, queria muito conseguir ir. E ela começou a fazer papéis na Broadway também, interpretando, inclusive, mulheres cis, né? Em papéis que era pra ser de uma mulher cis. Fez Ah, que Chicago. legal. Ela interpretou personagens que ela sempre sonhou em interpretar, né? Ela é uma nerd de musical de Broadway. E ela tem essa vibe muito clássica, né? Ela faz essas imitações, as melhores imitações dela são dessas. Estrelas antigas de Hollywood e tudo mais. E acho que é por isso também que ela imprime essa qualidade também um pouco bem old school para maestro, né? E Sim. a Jinx também fez a transição não só para atuação, mas também de gênero, né? Ela é uma pessoa trans, eu não tenho certeza se ela é trans não binária, ela se considera realmente uma mulher transexual, mas eu sei que ela mudou, né, de nome legalmente. Eu sei que E coisa e usam um tal. pronome she, enquanto pro maestro They, é them. they, them, né? Então, em É. português é o ele e o elo, né? Elo delo, ili dili. Ou ele de ele, sim. Mas bem, ele continua do gancho que ficou em relação ao Toymaker, né? Que tá ligado Isso. àquela linha de sal. É muito interessante como é uma ação do Ten lá no meio do Ten, do 14 lá no meio dos especiais, que tá ditando, de certa maneira, essa virada pro Fantástico, que essa temporada como um todo tá tratando, né? Tudo dá a entender que é por conta daquela linha de sal que ele faz, e ele até Sim. depois comenta, né? E aí isso que traz o Toymaker, e a partir de agora, o mistério, a lógica, a magia se tornou mais real, o que torna o Doutor um pouco mais frágil, né? Na minha opinião. Tipo, essa temporada tá tratando muito disso, sabe? A magia pega o Doutor de surpresa. Como ele vai Sim. resolver os problemas se ele não pode usar a lógica, a razão? Então. Eu acho que sabe quando diz que o Akira Toriyama ele desenhava naves, né? Os veículos de Dragon Ball são muito legais e muito bem desenhados, mas depois em Dragon Ball Z todo mundo só voa mesmo porque ele cansou de desenhar. Então acho que é meio isso. O Russo ficou assim: ai, não vou ficar inventando desculpa. Tudo vai ter que ter um ET por trás? Ah, não. Eu vou inventar esse negócio desse sal aqui porque aí eu posso aumentar um pouco sabe, a temática das coisas que eu quero abordar. Sem precisar ficar explicando tudo de forma muito pseudocientífica, né? O que a gente estava falando no nosso outro episódio, que é justamente isso, quer dizer, no fim das... a gente sabe que no fim das contas esse tipo de magia que está se manifestando na série são energias mais sutis, mais diferentes, mais transdimensionais que a gente entende como magia, mas não é que seja realmente algo que não cabe em Doctor Who, entendeu? Ele inventou uma desculpa ali para talvez apaziguar os ânimos aí de alguns fãs mais cri-cri. Mas realmente, por mim, não precisava ter sal nenhum nunca, assim. Eu achei legal o conceito. Mas nem precisava, entendeu? O que tá acontecendo, o Toymaker não é tipo assim, Jesus, entendeu? Ele é um ser de outra dimensão que altera a realidade. Tudo bem. Tudo bem, gente. Sim, Tá mas tudo por essa bem. questão da magia, né? O próprio Doctor tá chamando eles de deuses, né? Quando o É, sim. Mestre aparece, fala dele como tipo como panteão, né? Ele usa a palavra panteão, né? Então, além do Toymaker, existem essas outras criaturas da espécie do Toymaker. No caso de Mestre é o eu acabo falando Maestre por causa do Maestro, né? Acaba sendo filho, né? Filho do Toymaker. Isso. E aí dá a entender que tem mais, né? Inclusive, o próprio personagem fala de alguém que espera, né? Tipo, um grande vilão, um Odin para esse panteão, né? Eu não acho que esse The One Who Waits vai ser abordado essa temporada. Eu acho que ele é um vilão mais de longo prazo dos planos aí que o RTD tem pro. Eu também tô com essa impressão. Parece que, tipo, entre as próximas temporadas a gente vai ter esses episódios que se correlacionam nessa trama do Toymaker e sua família, né? Eu acho que de vez em quando ele vai dropar mais um membro dessa família, né? Não necessariamente ele vai voltar a abordar isso essa temporada, eu acredito que, a não ser que a Ruby, que o mistério da Ruby tenha a ver com esses seres. Aí, beleza, que também é uma teoria que algumas pessoas têm. Porque o finale vai focar na Ruby e no que ela significa, e na Susan Twist, né? Na senhora que aparece em todo episódio, ela vai ser aí, ela vai interpretar a grande vilã, A gente aparentemente. não comentou no episódio passado, né? Porque eu ainda não tinha visto episódio suficiente para ter percebido o que estava acontecendo. Eu reparei no Boom, no próximo, depois do Devil's Shore, no terceiro da temporada. Que aí ela acaba ganhando um personagem mais proeminente, que aparece mais tempo de tela. E eu reparei que eu já tinha visto ela em algum lugar, só que eu achei que ela era a velhinha do final do especial de Natal, né? E aí depois eu descobri que não, Susan Twist no episódio de Natal faz uma moça que tá tipo uma roupa dos anos 60. E pede pra banda da Ruby tocar uma música que eu fui pesquisar e é uma música do século XVI. Já dando aí esse negócio tipo, dela ser uma pessoa que tá ou uma viajante do tempo, ou alguém que está em diversos pontos do tempo por algum motivo misterioso, né? Parece que mesmo no Church on Ruby Rose ela aparece também. Eu tava lendo isso Então, hoje, é no passou Church on por Ruby frente. Rose que tem essa cena que eu falei. Ah, tá. É. Viajei. É porque eu reassisti o Cristiano não Ah, tinha visto, sim. né? Aí eu Ah, reassisti legal. reassisti alguns episódios assim, acho que até o Boom eu reassisti com ele. Ah, legal. E aí os últimos a gente viu junto. E bem, Maestro come música, né? Então eles vão ver os Beatles, só que os Beatles estão no mundo que a música tá péssima, né? Então eles estão o Beatles tem a música dos cachorros lá, I Love My Dog. É muito bom. É muito bom, velho. Minha música favorita dos Beatles. I Love My Dog. Então, nem é que a música parou e ninguém. Tipo, as pessoas não. Não é que a música deixou de existir, é que as pessoas perderam o tesão de fazer música, né? Então, quando os Beatles vão explicar, eles falam, tipo, a gente só faz. Aqui é o resto, né? O que sobrou, e a gente faz isso daqui só pra pagar os trocados, ninguém tá preocupado com nada. E o Doctor comenta que as pessoas não assoviam, não cantarolam nas ruas, né? Então é isso, né? Meio que morreu a paixão pela música, né? Ninguém mais liga. Como é que passou a moda? É uma forma criativa, né? O Russell estava comentando como fazer um episódio dos Beatles sem as músicas dos Beatles, né? Porque eu não sei se é porque não vendem ou se é realmente só porque é muito caro você utilizar a música dos Beatles, né? Então eles realmente não tinham como bancar isso. E aí foi a forma criativa que ele arrumou de poder usar, né, os Beatles nessa época, mas sem de fato ter que pagar os direitos deles. Das músicas, né? Das músicas. Sim, e mesmo os Beatles têm uma participação bem pequena, né? Eles Sim. aparecem, tipo, no começo e no final do episódio, assim, tem uma cena, uma, duas cenas com eles no começo e no final do episódio. E o resto é tudo muito focado em Maestri, né? Maestro, né? Tipo, é a estrela do episódio, o coração do episódio. É quase um grande musical da Diggs Mansum, né? Porque você tem esses momentos muito impactantes tem mudança de roupa, tem todo diversos elementos realmente de um espetáculo, né? De certa maneira, é quase como se Sim. o maestro estivesse apresentando um espetáculo pra gente ali na sua interdimensionalidade. Eu achei muito interessante o poder que essa. Isso desde. Acho que a gente nem comentou, né? Mas a Screwdriver está sendo usada de maneiras criativas desde desse retorno do RTD, né? O Tennant faz uma barreira para proteger de bala, faz uma tela com a Screwdriver. E nesse episódio, o 15 usa a Screwdriver para fazer esse silêncio. Tipo, ele limpa. Essa cena é lindíssima, É né? muito Muito boa, é delicada, muito muito, bom. muito, muito boa. E o jeito como retorna, né? Coloca o. Não sei o nome daquilo, né? Mas aquele ferrinho de bater que vibra pra música, coloca na água, porque essa é a coisa, né? O que maestro quer? Maestro quer a música original, né? O som que a natureza faz, a música que acontece, independente da intervenção da vida e do humano, né? E é um episódio sobre também o impacto da música sumir, né? Uma coisa que parece muito muito pessoal, muito como isso acaba mudando, tipo, enfim, né? Todo mundo fica mais desgostoso, né? A vida perde um pouco de razão. A música é muito algo que brota É um episódio, pessoa, né? feito para ser reflexivo, né? É uma grande reflexão. Ele é feito para ser bem simbólico, né? E não é o único da E temporada, reflexivo. né? Eu acho que o 23 Hours é o outro que também É, é cabeçudo. sim. É mais sobre o clima, né? Por isso que eu achei um episódio um pouco frustrante, assim, a parte, o final, né? O desfecho dele. Então, essa é uma coisa que tá acontecendo na temporada inteira, né? Sim, Todos os episódios da sim. temporada, o desfecho é meio que independente do Doctor. Os personagens que estão naquele lugar lá mesmo resolvem, ou outros. Tipo, o Doctor acaba sendo. Ele é menos agente, ele mais acaba. Ele tem esses momentos de espectador. De tipo, ele tá vendo mais a coisa acontecer do que realmente agindo para resolver o problema, né? E aí é meio que, às vezes, os dominós que vão caindo, ou alguém que toma uma ação que ninguém esperava. Ou realmente um personagem. O Boom, para mim, foi o mais. Mais caído, na minha opinião, porque tipo, o personagem vai embora e resolve o bagulho off-screen. Então, todos os episódios da temporada estão tendo essa característica. Eu acabei perdoando, no começo da temporada tava me incomodando mais, mas depois que eu reparei que é um tema ao longo da temporada, eu fui um pouco mais preparado para isso e até dei uma perdoada no fato de eu ter achado o final dos três primeiros episódios meio fracos por essa característica, né? Por eles acontecerem meio do nada, meio. E não, e do Devil's Chord em específico, ele é muito simbólico demais, né? Porque esse review, ele é spoiler, né? Porque, né? Sim. Que assim, enfim, né? Eu acho interessante você ter um É outro. só um segundo. Como sempre, a gente não vai contar só por contar, mas se a gente tiver algo para comentar, a gente vai contar. É isso, exatamente. Eu acho interessante o conceito de você ter um acorde que invoca ela e um acorde que bane e sela ela de novo, né? Eu acho apropriado. Só que a forma que esse acorde acontece é tipo, é tão jogado, né? Tão, é só para dizer que É que o próprio acorde que invoca ela já é um. Também já tem essa característica, sabe? De que, tipo, é só uma desculpa, é só simbólico mesmo, né? Não é um acorde É, porque, misterioso, assim, não é um negócio. é É um como se fosse símbolo. algo que só vem da alma, porque, assim, o doutor, ele só manifesta esse acorde, ele só sabe, sei lá, com o poder do coração, sei lá de onde que vem, e aí, só que aí ele não consegue, né, executar, e aí cabe a genialidade lá dos Beatles, tocar, e porque é como se naquele momento eles estivessem buscando ali na alma deles a música de novo, né, eles são tão foda que eles conseguem manifestar. O que é bonito nesse nível mais assim, esotérico, sei lá, mais reflexivo, mais de realmente encarar esse episódio como essa experiência, né? Mas na minha cabeça isso requer um certo ajuste para mim, entendeu? Para eu entender que é assim e eu tenho uma dificuldade muito grande, e eu vou falar sobre isso quando a gente for falar do 73 Yards também, de em histórias desse tipo, eu tenho uma certa dificuldade de me decidir. Esse final ele é meio aberto, meio conveniente, meio no ar assim, porque realmente é sobre o tema, é sobre a reflexão, né? Ele realmente é um bom episódio. Ou isso é só preguiça mesmo, assim, de dar um final pro seu episódio, entendeu? Tipo assim, é um equilíbrio. Eu acho que isso é um equilíbrio quando alguém tá escrevendo, tentando executar uma ideia dessa, um conceito desse. É um equilíbrio muito delicado entre você fazer algo que responde o que precisa ser respondido de forma, né, elegante, sem precisar explicar demais o que não precisa ser explicado, ou o negócio, ou quando é só uma desculpa para você não precisar inventar um final para sua história, entendeu? Eu vou te falar que o que mais é o incômodo que eu sinto com isso, o que mais me faz refletir é: será que eu tô ficando velho? Exatamente, parte do meu, a minha reflexão, a minha vontade de passar esse pano, de botar na dúvida, de jogar na mesa antes de bater o meu martelo, e até a minha disponibilidade assim em reconhecer que talvez eu nunca vá bater o martelo, né? Talvez eu vá morar essa dúvida para sempre. Eu não tenho mais problema por isso, justamente por isso. Assim, eu não quero mais ser arrogante com as minhas opiniões, com as coisas que eu acho, por causa disso, porque talvez eu esteja ficando velho, porque eu não sou o dono da razão e tudo mais, né? Eu não sei se é impressão minha, mas me parece que essa coisa do porquê, do sentido, do detalhe é menos valorizada pela geração mais nova, pelos adolescentes e jovens adultos de hoje em dia, do que foi para nós, da nossa geração, sabe? Em questão de pensar cultura pop, né? Especificamente. Então, eu fico pensando, refletindo sobre isso, sabe? Mas é interessante, esse episódio ele faz um par muito interessante com 73 Yards, porque apesar de eles terem essa temática, não é nem a temática, né? Mas esse formato que dá para fazer um paralelo entre os dois, são episódios muito diferentes, né? Esse é um episódio Total. feliz, ele é um episódio alegre, né? Ele é um episódio para cima, bem cartunesco, que você mesmo falou de um vilão da Disney, né? Que mais parece. Enquanto o 73 Yards é uma coisa mais esquisita, né? Mais desconfortável ali. Enfim, vamos falar dele. Mas o que outra coisa também, né? Você falou da conclusão ser simbólica. Eu acho que algo que marca muito o conto, o simbolismo é a coisa mais importante nesse episódio, é que depois da conclusão começa um musical sem sentido algum, sabe? Que coisas mágicas começam a acontecer porque sim, e acabou. Exatamente. E rola até uma quebra Eu da parede, achei. bem forte, né? Com a música do final, que fala que there's always a twist in the end, Eu parece achei que é a muito virada legal, do achei muito criativa episódio. essa ideia, né? De falar isso, tem sempre um twist no final, e é um twist, uma música, um twist. Sim, e também tem a Susan Trish sempre nos créditos, né? Então. Exato. E assim. E é uma coisa inusitada, porque não é um musical meio que tá acontecendo no episódio, né? É um extra. É Sim, um clipe que acontece depois, com o elenco inteiro dançando, quer dizer, uma coisa que de fato não tá meio que acontecendo, né? Ou talvez esteja, talvez não importa. É tipo quase como se tipo, o maestro foi embora, mas um pouco da magia ficou. Um finalzinho da magia ficou no ar, e meio que o Doctor surfou nessa magia até o fim do episódio, sabe? A galera tá odiando esse segmento, mas num nível Ah, que eu é? acho beira um absurdo. Assim, obviamente, Doctor Who tá com seus haters, da galera da agenda Alinhados, né? anti-woke, como sempre. Mas assim, essa coisa de odiar essa cena não é exclusividade só do chato, né? Do racista, homofóbico, misógino que não gosta. Mas você que acompanha um pouquinho mais, esse negócio do anti-woke com o Doctor Who é uma coisa que está acontecendo na Inglaterra também? Ou é muito uma coisa do público americano? Na internet está acontecendo em toda parte. Toda Agora, na parte. Inglaterra, não sei, Loucura, porque. né? Porque isso nunca combinou com o Doctor Who. Não dá, não, hoje em dia eles estão completamente fora de controle. Antigamente eles tinham algum critério. sempre foi um critério burro, mas tinha algum critério, entendeu? Aham. Agora não tem mais critério, não tem mais critério. Agora eles estão viciados em reclamar de qualquer coisa que tenha uma pessoa negra, que tenha uma mulher ou que tenha um Uhum. Ou LGBT. seja, tudo, né, gente? Exato, entendeu? Então, assim, porque se você assistir essa temporada, você teve, sei lá, um episódio que lidou com a questão do racismo, outro fala da questão do aborto, uma menção rápida, mas assim, são aventuras de Doctor Who que, inclusive, se lembram muito o que o Russell fazia mesmo no começo. Alguns episódios, o episódio mais recente, poderia totalmente ser um episódio da Era 1 Sim, do Russell T. Davis, tranquilamente, né? Tem todas as características. Não foi escrito por ele, ironicamente, mas tem todas as características dessa era. Então, assim, não mudou nada. Então, por que você está reclamando que estragaram o Dr. Who? Está literalmente a mesma coisa. Então, acabou, né? Vocês não têm mais critério. Vocês querem só reclamar mesmo sem a assistir. Run do Chibnall era muito mais na cara, né? Era muito mais exagerada, assim, nas suas analogias, nos seus paralelos Totalmente, o povo políticos, né? reclamava, né? Ela literalmente vira para a câmera e alerta sobre os perigos do aquecimento global. Sim. Até eu achei isso woke, né? Imagina. Mas enfim, aí que acontece. Mas mesmo o povo normal não gostou desse segmento, por quê? A galera tem uma mania de não gostar de musical. Eu acho isso mais um efeito manada do que algo realmente objetivo. Não tem por que você não gostar de musical. Tem É um musicais. gênero. Ou você tá acostumado com ele, ou você não tá. Normalmente quem fala que não gosta não tá acostumado, é isso. Mas é, porque assim, música. Gente, música é legal, entendeu? Tem musical chato quando a música é ruim. Mas assim, tem musical chato. O gênero musical não é chato de forma inerente. É que talvez, tipo, né, nem isso, né, nem que é exatamente um gênero, né? É quase só a própria mídia. Esse é o negócio, né? E talvez que seja difícil clicar para quem Pois é. não consegue fazer a relação. E não é todo filme musical, né, que traduz bem, enfim. E o fato disso que a gente está falando, de ser um segmento musical desconexo do episódio, e dizem que a música é muito ruim. Até quem fala que gosta de musical e que não se importa com essa cena, critica porque a música é ruim. Eu não achei nenhuma dessas coisas. Eu gostei da música Uhum. e eu gostei do segmento. Ela é retrozinha, né? Meio que a ideia dela é parecer uma musiquinha antiga, né? Uma coisa assim, né? Podia passar sem? Podia, mas não me incomoda também que existe. É, por quê, né? Não sei, eu também. E eu acho que, tipo, tudo isso tem a ver com uma temática da temporada que vamos esperar acabar, né? Pra entender direito o que exatamente tá acontecendo, enfim, né? A extensão disso. E as diferentes formas que você pode ser trabalhado, que é o, me parece um grande foco da temporada inteira. Porque ela vai mudando de sabor, né? Ela começa leve, é bastante leve, com esses três primeiros episódios, e aí ela vai no quarto, é o ponto de virada, né? É quando a coisa começa a ficar um Não, pouco mais tensa. o um já não é muito. Ah, não, o 3 está falando contando com Com o o especial de Natal, especial. Ah, tá. sim. E aí vamos falar do Boom, né? Justamente, o Boom é a virada, né? O Boom é o primeiro grande episódio tenso. Eu vou falar que, tipo, o 15 ele chora todos os episódios, né? Eu tô prestando atenção e todos os episódios ele chora. Só que foi no Boom que eu quase chorei junto com ele, velho. Ali pelo meio do episódio, que é o pico da tensão do episódio, velho. Meu Deus, que pena que dá, velho. Esse episódio é muito significativo porque não só ele é o ponto de virada, mas é o primeiro episódio mais sério, mais denso, tenso da temporada até agora. Ele é um episódio que marca o retorno do Stephen Moffat. Inclusive, só tem dois episódios nessa temporada que não foram escritos pela RTD. Esse é um deles. E assim, até quem não gosta do Stephen Moffat como showrunner geralmente admite que os episódios dele com o Russell, né, nas temporadas dos outros, são muito bons, né? Geralmente são os highlights das suas temporadas. Ele é E muito eu bom de acho escrever uma que. coisa impactante, né? Tipo, uma coisa Pois é. com força, assim, com impacto. Que, enfim, ao longo da temporada vai se diluindo, até porque uma temporada precisa de variedade, não pode ser só isso, né? Pois é. Mas quando é um episódio ali focado, realmente é o melhor que a gente, material que a gente tem dele, na minha É opinião. porque o que acontece? Tanto que Realmente mesmo o nas forte. temporadas dele, você tinha esses episódios que eram mais episódios dele, sabe? Eram mais com essa pegada do Sim. clássica, de como esse modelinho dele de Sim. fazer episódio, né? Assim, não dá para saber direito como que funciona a colaboração entre os dois, né? O Stephen e o Russell. Eu já li, né? O próprio Russell já falou que os roteiros do Stephen era o único que ele não mexia, não reescrevia, né? Mas ainda assim, é interessante perceber como esses episódios do Moffat na. Quando o Moffat é showrunner, e olha que eu adoro o Moffat, né? Ele é meu fave. Mas eu admito que a longo prazo ele costuma mais focar na parte mais técnica cerebral dos plots, né? E não. E deixa um pouco de lado a parte mais emocional da coisa, né? E o Russell já é muito bom nessa parte emocional, né? Então, assim, quando você junta essa coisa mais cerebral do Moffat com a coisa emocional do Russell, ainda que a gente não saiba exatamente como é a colaboração dos dois, quanto de fato o Russell teria tido um input nesse um episódio como esse, né? Eu vou te falar a impressão que eu tenho. Eu acho que tem menos uma ação direta do Russell e mais o Moffat escrevendo um episódio para o Russell. Pois é, também, Escrevendo um sim. episódio que combina com o que o Russell faz, sabe? Porque eles começaram, eu tava pesquisando, né? E eles começam com o Doctor Who lá nas novels da Virgem, né? Então eles são, de certa maneira, parceiros de longa data no fandom, sabe? Sim. Então eles parecem ter esse modo de trabalho, essa sinergia muito particular deles, e parecem se conhecer muito bem, especialmente como artistas mesmo, sabe? O que um e o outro é capaz de fazer. Então, eu diria que eu tenho essa impressão, que o Moffat escreve episódios pro RTD, sabe? Para o que combina com o que o RTD faz. Faz sentido. E outra coisa, esse episódio ele tem uma característica um pouco de Bottle Episode, né? Ele é muito focado ali ao redor daquela bomba. É engraçado que é Sim. num campo aberto, no meio de um campo de guerra, mas que é uma situação que se vê em histórias de guerra, né? Tem longas histórias de guerra que são uma pessoa machucada e todo mundo em volta daquela pessoa ali tentando salvar ela. Ou até Eu mesmo essa coisa da imagino. mina, né? Que tá semi-ativada e como Sim. sobreviver a ela também é um tropo de filme de guerra, né? Eu imagino que isso deve ser tipo assim, uma ideia que um dos dois já tinha muito tempo guardada, sabe? Porque ela é básica, né? Mas ela, se for desenvolvida de uma forma inteligente, ela é fantástica, né? Tipo, que tal um episódio onde o doutor pisa numa mina? E aí tudo se desenvolve a partir daí, ele não pode se mexer, né? E é o primeiro episódio realmente que o Chute entrega uma atuação assim, dramática, mostra um E pouco mais nossa, né, velho? Ele é muito bom. Ele é muito do bom. que ele é capaz, né? Ele Nossa. é realmente um ator fenomenal. E E a Millie diversificado, Gibbs. né, velho? Ele faz bem, tipo, o musical, ele faz bem o drama, ele faz bem tudo. Tudo bem, Exatamente, tudo ele que essa temporada tem pra explorar dele, ele faz bem. é. Não, sim, ele é. Eu acho que ele realmente tá no mesmo patamar aí, de até melhor do que muitos. E a Millie Gibson também não ficou para trás. É o primeiro episódio em que ela é um pouquinho mais ali, além da Companion, além da chaveirinha loura do Chute. E ela também ali já mostra que ela também entrega, né? Ela também é muito boa. Sim. Uma garota super jovem, né? E muito talentosa. Sim. E a própria personagem pode mostrar um pouco mais também da sua amplitude, né? Agora que ela é obrigada a agir sozinha, né? Pelo menos parcialmente, agir Sim. sozinha. Então, é um tema, né? O Doctor pedir para ela ficar, pedir para ela ficar dar um passo para trás, pedir para não vir junto, e ela se Isso. coloca, e é sempre com tranquilidade, né? Ela não impõe com força. Ela só fala tipo, ai, Doctor, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. É. Então, eu acho interessante essa dinâmica que eles têm. Quando ele tenta proteger ela, né? Sim. E aquela parte, né, em que ela canta junto com ele, né, a musiquinha, quer dizer, é muito bem Mofá isso mesmo, né? Arrumou uma musiquinha bem. É interessante a questão da música porque eu acho que é lá no Space Babies que ele fala para Ruby, tipo, You're connecting like crazy. As coisas estão se conectando. E aí, realmente, se você vai reparar de um episódio pro outro, sempre tem um elemento do episódio anterior que se repete no próximo episódio. E dá para criar uma rede, assim, de tema, sabe? Que vai indo de um episódio pro outro. Alguns episódios é mais claro, outros menos claro. Mas tem essa coisa de que esses episódios são mais conectados de uma maneira temática, não é de uma maneira, pelo menos terminar, né? Mas pelo menos no primeiro momento parece que é temático a conexão entre um episódio e outro, né? Sim. E esse é um Doctor muito musical, né? Tem uma jukebox dentro da casa, É, sim. né? Então música é um elemento dele também, Ele dança, né? Ele realmente é muito né? Sim. conectado com a música. Sim, ele dança, ele tem uma expressão corporal, né? Você vê enquanto ele tá falando com a Ruby, que ele se abaixa, ele faz passos de dança, ele faz tipo um swing, sabe? Para se expressar. Então ele usa o corpo inteiro para falar, né? E bem, esse episódio tem outra característica interessante, que ele é uma continuação. Tipo, ele é uma continuação do universo Moffat, né? Ele traz a The Church. Aquele exército Isso, de os anglicanos lá, militares. anglicanos, né? Ele desdobra isso para um outro lado também. Ele acaba explorando mais desse elemento que ele criou. E ele tem referências ao Eleven. Ele fala que fish and chips é a comida favorita dele. Então, é quase como se. É custard. Como é que é? Isso, Fish é fã? com custard. Fish and custard, né? É Uma isso? coisa assim. É tipo isso. Eu esqueci. É tipo isso. Mas é quase como se nesse episódio o 15 lembra mais que ele foi o Eleven, sabe? Sim. Então ele tem essas conexões com esse Mofaverso, né? E tem também outro detalhe que tem uma conexão muito forte com o Mofaverso é a poesia que o Doctor recita para se acalmar quando a coisa vai pro caralho, né? E que, nossa, que tensão, né, velho? É tipo quando você tá nervoso. Me lembra muito momentos da vida real, esse pico de tensão do episódio, que é quando você já tá nervoso, você já tá no seu limite, não para de acontecer merda. Toda notícia que chega é ruim. Desesperador, desesperador. E Mas a tensão, né, do episódio é muito bem construída, né, a direção e tudo mais, tem que ser muito bom, como eu falei, para fazer essa premissa funcionar. então, E eu achei desfoco, que né? isso. A câmera, o coração do Doctor, você escuta o coração batendo em diversos momentos, né? E mostrou né, o doutor também, pô, mostrou que ele é capaz, né? Porque ele realmente se acalmar nessa situação, né, já teria Nossa, morrido. né? Sim, Minha cabeça, só de eu pensar assim, meu Deus do céu, se eu não ficar calmo, eu vou morrer, já morri. Sim, o episódio até mostra os limites mesmo, né? Os limites da capacidade dele de se acalmar. Que é um tema que também já estava vindo, né? No Space Babies tem a coisa do monstro causar horror nas pessoas, né? Então ele controlar as próprias emoções para lidar com esse bicho também já estava desde lá, né? Então também é um tema. E é um doutor que sente muito, né? Sim. Mas aí prova que ele sente porque ele se permite sentir, né? Porque quando ele precisa se controlar, restringir, ele consegue. Na minha opinião, uma pessoa saudável, né? Você sente o máximo que você pode para que nas situações que você realmente precisa focar e restringir os seus sentimentos, que normalmente é uma situação de vida ou morte, e não o tempo inteiro, como a gente faz no mundo contemporâneo, você faz isso, né? É o Então. doutor pós-terapia mesmo. Exato, exato, né? Ele sente muito, mas porque ele tá navegando o sentimento. E essa é a forma dele de conseguir sentir, de se permitir sentir, de processar os seus sentimentos, né? Se permitir senti-los quando eles vêm. Mas o que eu ia comentar do poema, né? Ele fala do President's Wife, você lembra disso? Sim, mais ou menos. Tipo, a Missy, em determinado momento, fala que é apaixonada pelo Doctor desde que ele roubou a Lua e a esposa do presidente. E aí o próprio Doctor, mais pra frente, fala que essa história. Fala umas outras três coisas também, a Missa, né? E fala que uma dessas coisas é mentira. E aí o Doctor, mais pra frente, fala que não era a filha, era. Não era. A esposa era a filha. E tem um livro que não sei se é considerado canon, mas ele é como se fosse um guiazinho assim dos Time Lords. Ele é tipo um manualzinho, um material de meio meta sobre os Time Lords. Que se fala também dessa filha do presidente, essa lua, meio que como tipo algo que o Doctor fez junto com o roubo da TARDIS. E fica meio implícito que talvez essa filha do presidente seja a Susan. O que, enfim, o Doctor é o presidente, nada disso fica exatamente muito claro, né? É o filho do Doctor é o presidente, né? Em teoria. Ou a filha, né? Porque o presidente não se flexiona em inglês. Então, há essa possibilidade de ser a Susan, né? A Susan Foreman, que é a neta do Doctor original, do primeiro Doctor. O interessante é o seguinte, né? Apesar da Susan chamar o doutor de vovô, né? Nunca ficou claro se eles são de fato parentes, né?','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Mas É ele aberta a fala interpretação. aqui, né? No Então. Never Short, ele fala: eu fui avô, eu tive Pois filhos. é. Ou vão Pois ter, é. né? As coisas são confusas com o Time É. Lodge. Mas aí que tá, tipo, interessante que eles tenham meio que escolhido responder essa dúvida. E eu me pergunto se isso quer dizer que eles, se eles vão abordar isso, né? A atriz que faz a Susan tá viva. Eu não entendo por que não chamaram ela pra fazer um cameo ainda. Eles chamam até a Companion B dos anos Olha, 80, eu vou não te falar uma chamam. coisa. Na Big Finish, outras atrizes fazem a Susan. Eu acho que talvez a atriz da Susan Foreman não queira mais trabalhar com o Dr. Who. Entendi. Pode ser. Não sei, Eu é não um me chute. importaria. Não, assim, eu adoraria ver ela. Acho que seria interessante, seria legal, né? Divertido. Mas seria legal se ela voltasse de todo modo. Regenerada mesmo, não tem problema. É, sim, com outra atriz, né? Uma possibilidade. Sim, é a segunda vez que ela está nessa temporada. Eu acho que não acontece mais vezes, mas é também uma coisa que se conecta com uma das conexões que você tem com o episódio anterior, né? Um dos temas é essa coisa que ele fala que é pai, né? Ele realmente se coloca como um pai. E bem, de lado ruim do episódio, na minha opinião, ruim mesmo, tipo, tem essa questão do final, né? Que ele acontece muito off-screen, mas ao mesmo tempo depois o episódio seguinte já vai tratar isso de uma outra maneira, já vai, de certa maneira, ressignificar isso para mim, o Seventh Yard, das coisas se resolverem de uma maneira meio inexplicável e sobre o valor do inexplicável para a narrativa que a gente tá vendo ao longo dessa temporada. E a segunda coisa é que chegou o amigo hétero da turma, né? De repente, a temporada que só tem lésbica, drag, trans, não sei o quê, aqui é pazinho hétero, história Sim, de filhinha, a isso história mais hétero possível. é só entrar o escritor hétero que entra a história hétero junto, equilibra tudo. Mas é isso, algo mais que você queira falar sobre esse episódio? Eu queria só comentar que eles gravaram usando a tecnologia do volume, né, do volume, que é as telas de que Star Wars usa, né? Que a Marvel usa, que as séries têm usado muito também. Que ao invés de você filmar num fundo verde ou azul, você filma nesse estúdio com essas telas de LED que projetam o background em tempo real. Usa a tecnologia, se não me engano, é aquela Unreal Engine que usa em videogame, né? Usa isso e aí as imagens elas vão se realinhando no background, junto com o movimento da câmera, de modo que vai respeitando os ângulos, né? É uma coisa muito assim, mágica mesmo. Como se você tivesse jogando um Oculus Rift, um jogo de É, realidade tipo. E virtual. aí na câmera cria a ilusão de ótica necessária para você acreditar realmente que é um cenário e que nunca distorce, nunca fica com um ângulo esquisito e tudo mais. Essa tecnologia, eu sempre falei isso, já falei isso outras vezes, conversando de outras produções aqui. Ela, quando é bem utilizada, ela é muito bem utilizada, mas quando não sabe usar, fica meio claustrofóbico. Dá para você ver que eles estão num lugar pequeno na frente de uma tela, entendeu? Eu achei esse episódio meio a meio, assim. Eu não achei ele muito. Ele me faz pensar num tokusatsu, mas sabe quando uma série. Às vezes, tipo, Star Trek original, série original. Vamos descer no planeta. Esse planeta é literalmente uma cratera, sabe? Tem umas montanhas ali atrás, aqui, não sei o quê. É só isso aqui. Pois é, então, eu sei que é para ser um bottle episode, mas vocês estão usando essa tecnologia das telas, inclusive foi caríssima, né? Falaram que eles foram fazer achando que ia ser mais barato, e foi caríssimo do mesmo jeito, né? Fazer o doutor parado lá naquela mina custou tão caro quanto, porque essa tecnologia é muito cara para usar. Então, assim, vocês têm essa possibilidade de usar isso, então use isso para tornar mais amplo. Porque qual é o assim, para que serve colocar isso se vai parecer realmente que eles estão num ambiente só, minúsculo o tempo todo? Talvez usado mais pontualmente, né? E menos tão extensivamente, tipo um episódio inteiro. Pois é, assim, mas assim, beleza, acho que aí dá uma economizada, não é mais fácil você criar, é todo um planeta que tá ali com fumaça, tá Sim, você vai destruído e querer tudo mais. usar, né? Tipo, não dá pra você. Eu imagino que talvez seja mais caro você Pra fazer. onde vocês vão gravar isso, né? Basicamente. Mas, enfim, eu acho que E muitos takes me incomodou um pouco. Achei um pouquinho claustrofóbico, do jeito que eu não costumo gostar quando acontece assim. Mas assim, Mas para nada que esse atrapalhe episódio que é muito. muito tenso, a claustrofobia ajuda, na verdade, né? Sim, com certeza. Mas é que realmente eu achei que eles estavam parecendo que estavam. Ficou muito perceptível o truque. Tá, entendi. Agora, mas assim, a Até por eu não estar direção é muito muito boa. acostumado, eu não sabe direito para o que olhar, sabe? Pois é, por isso que eu tô falando, muita gente não se incomoda, né? Talvez possa ser isso. Eu que sou realmente fico prestando atenção, buscando isso. Agora, assim, a direção é muito boa e o roteiro é legal, as situações, então assim, isso não me tira da experiência de forma alguma. Isso é só assim, um nitpick quase. Se eu tiver que falar de alguma coisa, eu vou falar disso, entendeu? Bem. Mas é isso, gostei muito. É o doutor voltando a ser. Uma vibe capitalista que nem o. Capitalista, não, desculpa, comunista que nem o Capaldi, né? Gostei. Achei legal, um comentário interessante. É básico, né? Mas é sempre bom relembrar. Seu doutor fala uma coisa que eu acho muito interessante quando sobre escrever guerra, sabe? Eu que penso ainda, tô refletindo sobre talvez mestrar um RPG de robô gigante, meio Gundam, assim. Eu acho que o doutor fala, né, que toda música de soldado precisa ser triste. Toda música de guerra precisa ser triste. Tudo sobre guerra precisa ser triste. E eu acho que isso é realmente muito importante, sabe? Se você Isso. não trouxer a tristeza da guerra. A melancolia. Porque é triste, velho. É horroroso o que está acontecendo. É horroroso. Sim. Nada é lindo na guerra. Tudo é ruim. Tudo é ruim. Nada é bom. Tem um coach dele no episódio que é o Alfinete Religião também, que me chamou muita atenção. Como é que foi mesmo? Ele fala que eles, né? Falando sobre anglicanos, que eles têm fé, que é o que faz você não questionar, né? É o que te cega. É o que. Eu achei. Mas ele fala de uma forma que foi porradeira. Também é uma coisa básica de se falar, mas ele fala de uma coisa que foi porradeira, né? Vocês se fiam na fé para poder não ter que pensar, não ter que tomar decisão. Isso é uma coisa assim que ele faz que é bem duro, né? Que é bem. Eu achei legal é que eles tiveram coragem de ir pra esse lado. E um outro comentário também. Eu não sei se é porque eu sabia que o episódio estava escrito pelo Moffat, mas você não achou que esse é o primeiro episódio que o doutor tá um pouco mais engraçadinho? Ele tá cheio das piadinhas, a fala dele tá mais no começo do episódio, né? Eu acho que sim, eu acho O que sim. diálogo tem mais aquela natureza ping-pong, que também é característica do Moffat. Inclusive, eu consegui enxergar o Onze falando o que ele tava falando. Foi o que eu disse, tipo, Não só nas referências, mas, assim, mas não só é nas o que mais. referências do que É ele também tem fala. a interpretação do texto mesmo, Isso, também, né? Tipo, exatamente. esse episódio ele lembrou mais do 11, ele tava saudosista. Mas uma coisa O que 15º, sim, eu acho que o Moffat ainda precisa entender o tom desse. Talvez ele tenha até um pouco de dificuldade de escrever o tom do não, mas é episódio que novo, tá, não sei. mas é interessante porque apesar desse texto ser um texto que eu vejo, consigo enxergar o 11 falando, o 15, né? Ele fala do seu, ele faz do seu próprio jeito, né? Sim. Então, por exemplo, tinha certas punchlines, certas coisas que ele falava que eu consigo. Ah, o Matt Smith faria desse jeito, faria de uma forma um pouco mais quirky, dorky, né? E o chute ele é um pouco mais classudo, assim, né? Apesar de ser muito leve, espontâneo, mas ele tem uma elegância e tal, né? Que o Matt Smith era mais desengonçado. Ah, então uma coisa que o Moffat sempre gosta de colocar na boca do Doctor, tipo, na expressão do Doctor, que é uma. Tipo, ele é alienígena no sentido que às vezes ele é meio grosso, né? Tipo, ele não. Ele pega um pouco pesado nessa coisa do ping-pong, ele é engraçadinho, engraçadinho, engraçadinho, e aí de repente ele é meio E dá um grosso. fuso fora, assim. Ele pega meio pesado, sabe? Ele é um pouco desnecessário, às vezes. Sim. E tem também, né? E para esse Doctor que é especialmente gentil, isso acaba saltando até um pouquinho mais, assim, do que. Contrasta mais, né, um pouco. Contrasta mais do que em outros Doctors. Também achei um pouco, sim. Bem, o próximo é o 73 Yards. É jardas, né? 73 jardas? Jardas. É a exata distância para que uma pessoa que tem visão perfeita não consiga reconhecer, tipo, detalhes faciais de uma pessoa que está a essa distância. Você consegue ver a pessoa, mas você não consegue exatamente distinguir as feições dela ou reconhecer, né? Sim, que é. Você começa o episódio e você fica assim, apertando o olhinho, né? Pra tentar ver a véia. E aí o próximo episódio, o próprio episódio usa isso, né? Essa é a terceira velha misteriosa que aparece nessa série. O Russell, ele tem um tipo. Não, uma coisa que eu tô achando interessante é que estamos tendo um elenco idoso bastante expressivo nessa temporada, né? Tem muitas mulheres idosas, especialmente mulheres, ao longo de todos os Sim. episódios, né? A gente já, tipo, desde figurante, enfim, tá pra todo lado. É uma Sim. coisa que tá tendo, que não é algo que, a TV no geral evita, inclusive, né? Então é bem interessante, a gente tá tendo tanta atriz mais velha podendo Sim. participar e atuar, né? Mas esse é o episódio. Bem, ele é um episódio sem Doctor. Doctor desaparece logo no começo dele, ele o episódio inteiro é com É, a esse Ruby. episódio, eu não sei se você sabe, né? Esse episódio e o seguinte do Dot and Bubble, eles são episódios Dr. Light. O 73 Jardas é mais Dr. Light do que o Dot and Bubble, Sim. que o doutor aparece o episódio inteiro, mas aparece numa telinha, sentado e tudo mais, né? É, esses episódios aconteceram por necessidade, na verdade, porque nessa época o Schultz ainda estava terminando de gravar Sex Education, que é a série que ele estava fazendo. Ele é um, ele, essa foi o, essa foi a série que tornou ele conhecido, né? O primeiro grande trabalho dele foi Sex É Education. bem que eu achei esquisito, porque um quarto do episódio da temporada é Dr. Light, né? Se você levar em consideração que a temporada de 8 episódios. Pois é, e por estar até comentando, né? Poxa, botou dois seguidos, não dava para de repente ter reorganizado os episódios. Só que o povo Mas começou não, porque assim. tudo se conecta, os episódios se conectam tematicamente. Então até isso se Sim. conecta. E até mesmo uma questão de equilíbrio de tom, né? Você tem, por exemplo, o Dodge and Bubble, que é muito tenso. E aí, se você colocasse o Rogue antes e o Dodge and Bubble depois, ia terminar muito tenso. Eu vi, né, alguém pontuando isso, que terminaria muito tenso e logo iria pro finale. E você precisa entregar pro finale um episódio antes, tem que ser um pouco mais leve. Sim, o E Rogue, só ele com é. oito Existe episódios. esse conceito na lutinha também, sabia? Tipo, se você teve uma luta muito impactante no meio de um pay-per-view, e aí, antes da luta final, você precisa dar uma luta de descanso, uma luta de respiro, senão você vai cansar da Sim. plateia e eles Sim. não vão entregar o que você tá esperando na luta final, né? No que é para ser o grande momento. Sim. Você precisa ter níveis, né? Você tem que ter níveis de emoção diferentes. Exato. Mas bem, esse é basicamente não tem Doctor, né? O Doctor aparece em alguns um minuto no começo, um minuto no final. É o turn left, lembra? Sim, é o Turn Left. Enquanto o Doctor and Bubble me lembrou muito o Blink, né? Que é o Doctor remoto É. ajudando uma Isso. pessoa. Total, total. Sim, essa comparação é real. Mas bem, o Doctor some e esse episódio inteiro, tipo. Ele é até difícil de falar sobre, sabe? Mas eu acho que uma primeira coisa que ele me traz à mente é o seguinte: o que acontece se não tem o Doctor lá para explicar pra gente o que tá acontecendo? É, sim. Se você tá Sim. vendo só pela visão humana, só pela visão de uma companion jovem, uma companion que fez quatro aventuras com o Doctor, sabe? Ela mesma comenta que nesse episódio que ela. Ah, mal fui companion dele, né? Foi só algumas viagens. O que acontece então se ela for cercada por algo que normalmente cerca um episódio do Doctor Who, né? E a resposta é que a gente não entende detalhes do que tá acontecendo, né? É quase um Sim. episódio. Tipo, eu lembro que na época de Lost eu comentava que tipo, o lore de Lost é construído em cima do mistério, né? O não saber é, na verdade, o propósito, né? Como contar uma história em que parte dela tá por trás de um véu. E essa trama é menos sobre descobrir o que tem por trás desse véu e mais sobre lidar com isso, sabe? Com esse véu que tá ali. E o que que isso pode trazer para a narrativa, né? E é interessante, isso foi depois que o Cristiano estava assistindo comigo, ele logo fala que a Ruby ela tem um background de changeling. Né, que são as pessoas que vão para o mundo das fadas e retornam. Normalmente são bebês, pessoas jovens que vão para o mundo das fadas e de alguma maneira conseguem escapar, conseguem fugir, e aí eles estão no mundo real, mas eles foram tocados pelo mundo das fadas, então eles são pessoas meio fadas, né? Com características de fada. E essa é uma coisa que a Ruby tem, né? Tipo, isso que ela da neve que ela traz, o fato dela ser abandonada neném por um ser misterioso de outra dimensão, que sabe, sei lá quem é. Enfim, né? Não necessariamente outra dimensão, mas que você sabe-se lá quem é. E ela tem esses poderes inexplicáveis que o Doctor não consegue entender de onde vem. Né? O que faz pensar em outra dimensão é justamente essa temática que vem desde o Toymaker, de que o inexplicável é algo que está ligado ao que está além da realidade. Né? Então, ela tem essas características de Changeling, né? De alguém que foi e voltou. Eu acho que quando a gente vê a história dela, a gente vai ter esse elemento lá. Suspeito fortemente. E aí, esse episódio traz ela para o coração de uma trama sobre mitologia britânica, né? É galesa, né? Isso. Que é muito forte, muito voltada a essa questão das fadas, né? Um elemento que tá lá. Então, tipo, o episódio não vai te explicar por que que o que que tá acontecendo no episódio tá acontecendo, nem vai te explicar como esse problema se resolveu. Isso não está claro, límpido no episódio. Meio que cada pessoa vai ter a sua interpretação, a sua visão do que tá acontecendo ali, né? E eu acho que isso vem também para mostrar o tamanho do impacto dessa questão da magia passar a funcionar agora no elemento Doctor Who. Tipo, é literalmente uma linha e um círculo no chão que eles pisam e eles não deviam pisar. Isso apaga o Doctor da existência. É uma coisa trivial, um acidente que pode acontecer a qualquer momento, isso apaga o Doctor da existência. Mas ao mesmo tempo, é um acidente que acontece por uma falta de conhecimento do inglês. Em relação à tradição galesa. É quase como se ali. Porque assim, a Ruby, ela é basicamente amaldiçoada naquele momento. E é como se essa maldição construísse em volta dela, né? Essa realidade, essa timeline alternativa que seja. Isso é um pouco de headcanon meu, né? Que manifeste, né? E isso eu também eu li por aí, né? Que manifesta o medo que ela tem do abandono, né? Então, de cara, o doutor abandona ela e aí todo mundo passa a abandonar ela e literalmente a companhia constante que ela tem é ela mesma, né? É basicamente isso que eu tirei, né? Tô pulando várias etapas aqui falando minha conclusão final. Não, mas é interessante porque tipo, numa temporada em que a temática tá sendo tão importante, é a temática principal do episódio, é essa, né? Agora, Esse é o tema. o que me Eu preciso ocorreu. pegar o. Desculpa, eu preciso pegar o carregador do meu Tá. computador, que vai acabar a bateria. Se você quiser falar alguma Tá. coisa na minha ausência, fala aí, mas eu vou estar ouvindo por alguns segundos. Não, eu prefiro que você ouça. Foi, voltei. Essa música tá na minha cabeça desde que a gente falou dela. Pronto, voltei. É assim, uma coisa que me ocorreu agora com você falando é que talvez até mesmo essas habilidades mágicas da Ruby, sejam elas quais forem, né, tenha cumprido algum papel em manifestar essa maldição, né, de alguma Sim, forma. e de certa maneira talvez impermitir que a maldição se quebre, né? Porque Talvez. uma coisa entrando até um pouquinho em território de spoilers, mas nesse episódio a gente vê a Ruby mais velha, né? Só que e ela em determinado momento se coloca no lugar dessa outra mulher, uma senhora que tá sempre distante, que eles falem, né? Tipo, ela tá sempre à mesma distância, que são 73 jardas da Ruby, né? Então ela aparece no lugar dessa mulher, e isso é meio que a solução da questão. Só que a atriz que faz a Ruby mais velha não é a mesma atriz que faz essa mulher. E o que me faz pensar que talvez seja, tipo, talvez essa mulher ela era a amaldiçoada anterior, e tipo, uma próxima vez que alguém tiver essa maldição, quem ela vai ver vai ser a Ruby. Eu não sei. Não sei exatamente, mas foi um pouco do que eu pensei dessa como uma coisa meio cíclica, né? A maldição meio que vai passando de pessoa para pessoa, talvez, né? Esse sim, fala, desculpa. O que eu ia comentar é que não é uma questão temática, eu penso muito. Ela entra nesse bar, né? Em que o pessoal meio que tira um sarro da cara dela. Tipo, ah, essa maldição existe e tal, não sei o quê, e conta toda uma história, e depois fala, ah, brincadeira e tal. Mas eles comentam que é até um pouco racista a forma como ela lida com os galeses, né? A Grã-Bretanha, ela tem essa característica que é a Inglaterra e seus outros países ali ao redor, né? Seus outros, Gales, a Irlanda e tudo mais, numa situação, numa relação muito tensa, né? E, de certa maneira, uma certa subjugação à Inglaterra, né? Um certo império inglês ali. Não são exatamente colônias, mas existem características ali que dá para se falar um pouco de colonialismo nessa relação. Da Inglaterra com esses lugares, né? E aí o que eu tirei do episódio é que o que causa o problema é a falta de conhecimento da tradição galesa. Tipo, a Ruby tá listando que ela fala, ah, fui pra Gales 3 vezes, por causa de um boy, por causa de não sei o quê, tal, tal, tal, e ela vai lá e pisa num círculo mágico, tradicional, sagrado, e caga a porra toda, sabe? Então é tipo a gringa que não sabe o que tá fazendo, meio que dessecrando algo sagrado ali, algo significativo, né? Por falta de conhecimento, apesar de certa maneira, se considerarem uma única nação, né? Então, tem também uma linha política, no tema desse episódio, nessa questão. Esse é um episódio, um tipo de episódio que eu amo. Eu adorei que ele aconteceu assim, me lembra outros, né? Eu adoro essa vibe. Eu não sei explicar direito. Eu adoro isso da história ser focada só no Companion. Eu acho sempre interessante. Tudo bem que tá bem no começo e a gente está muito ávido para ver mais do Doutor também, da interação dos dois. Mas eu gosto muito desse tipo de história. E é Eu interessante que gosto. casa com outro tipo de episódio, que é tipo quando o Companion ganha profundidade, né? Quando tem um episódio muito marcante que mostra agora que ele meio que foi consagrado Companion, né? Ele realmente passou por uma aventura complicada e complexa de grande Sim. escala. E a Ruby, eu acho que tá aí, né? Inclusive, esse episódio. Me lembrou muito algo mais ou menos que o Moffat faria, né? Não por causa da. Porque o Russell também faz esse tipo de história mais misteriosa e tudo mais, mas mais com essa coisa do tempo passando, e o Moffat adora um tempo passando, e a Super, pessoa se né? fudendo muito, né? Só que se fosse o Moffat, ia passar 10 mil anos, e a Ruby ia estar sozinha numa estrela no final, algo assim. E muita gente comparou também, eu. Concordo, né? Tem uma série do Russo chamada Years and Years. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Já viu? Não, Não, né? não assisti, mas sei qual é. É bem legal e lembra um pouco isso também, porque também é uma história que o tempo vai passando e você vai acompanhando a ascensão dessa Bolsonaro, assim, britânica, né? Ela começa na TV falando umas bobagens, você vai acompanhando ela subindo ao poder e tal. Lembra um pouco, sim, esse tipo de coisa. Eu achei um texto muito que te prende, porque ele não para de mudar o tempo todo, né? Você acha que é uma coisa, vira outra coisa. Você acha que é outra coisa, vira outra coisa, né? Tem umas três ou quatro viradas no episódio. O clima dele é muito bom, ele é muito bem dirigido. Ele vem para lembrar você de que Doctor Who, por que que Doctor Who é a melhor série do universo? Por causa disso, porque ela pode ter episódios que são completamente diferentes, é gênero, tom, a fotografia muda, a direção do episódio é muito presente, já falei isso outras vezes, como Sim. nas séries, o diretor ele é só um avatar assim mesmo, né? Ele tem que seguir uma cartilha, não tem muito espaço no formato mais tradicional de fazer série dos Estados Unidos e tudo mais. Não dá muito espaço para o diretor ser um pouco autoral. O Doctor Who não tem esse problema, né? Sim, ele é até, o Porque. diretor me parece até incentivado, né? E não só em mostrar a sua marca, como também em diversificar a sua marca, sabe? Sim. Em tentar coisas diferentes. Você pode fazer um episódio que é totalmente. Esse episódio, ele é. Se Boom já foi um pouco diferente, mas Boom ainda estava ali na ficção científica, ainda era uma aventura, né? Esse realmente veio para. Olha essa outra coisa totalmente diferente que a gente sabe fazer também. E é uma E um história negócio que, de. né, tipo, que outro episódio do Doctor Who é assim, né? Esse episódio é um episódio que leva o Doctor Who pra um lugar assim, bem diferente, né? Que a gente Muito, não muito. consigo pensar em muitos exemplos de episódios Tem com essa coisas pegada. semelhantes, por exemplo, um Turnleft, que também é Dr. Light, que também é uma companion vivendo uma experiência numa timeline meio que alternativa e tudo mais, né? E o tempo vai passando, da mesma forma, só que assim, o tom, a proposta é totalmente diferente, né? O 73 Yards é muito mais. Enfim, né? Tem Começa com uma uma história de terror. estranheza, né? Tem um É. desconforto que tá ali o episódio inteirinho, Exato, né? exato. É boa palavra. Eu ia falar. Tava tentando achar uma palavra que melhor descrevesse, e é isso. Eu ia falar melancolia, né? É um episódio muito melancólico, mas ele é principalmente, antes de tudo, desconfortável emocionalmente, né? Desconcertante. Até porque o que tá acontecendo com a Ruby é pesado pra É caralho, péssimo, é péssimo pra caralho. É uma né? coisa muito louca, porque a mãe dela abandona ela, tipo, de novo, cara. Isso é muito pesado. É, e eu acho que é aí que tá a questão, você tinha comentado, né? De que tinha tava narrativa queer que tinha em relação a esse episódio, né? Acho que é isso, tipo, esse medo do abandono por parte da família, por parte dos amigos, por parte da sociedade, que Sim, uma pessoa pode verdade. sentir ao sair do armário ou ao impor, talvez, né? Tipo, pedir, exigir um Sim. determinado respeito que essa pessoa merece e que às vezes não lhe é dado, esse tipo de coisa, né? Sim. São muitas camadas. Aquela sequência do pub, né, que eles começam a tirar sarro dela, até a gente saber que eles estão tirando sarro. É uma cena muito bem construída, eu amei, entendeu? Me lembrou, no muito bom sentido, né, os episódios de Chapolin, né, que tem episódios muito assustadores de Chapolin, que é uma galera numa cabana. E tem vários personagens diferentes. Ela chega ali, você acha que ele ali vai ser. Ah, esse aqui é o elenco do episódio, né? Tem várias personas ali diferentes. E E aí não vira é, né? O um. elenco é só ela, porque afinal de contas ela vai sendo abandonada para sempre, né? Por todo mundo. Pois é, porque aí logo depois dessa cena já muda o tom de novo, né? Já deixa de ser. Te dá aquele susto, e aí não é mais uma história tanto assim de esse horror mais clássico, vira uma coisa mais. Sei lá, entendeu? Vem uma coisa mais dramática mesmo, enfim, e vai evoluindo e aí o tempo vai passando, aí você fica assim, um ano depois. Aí não, quando ela senta com a Kate, né? Ela fala que, ah, porque já faz um ano, você fica assim, eita, um ano, ok. Sim. Tadinha, né? Mas aí de repente ela faz 25 anos, de repente ela faz 40, aí você fica assim, ah, não. Esse é o único porém do episódio, né? Porque nesse ponto você já fala assim, ah, isso super vai ser revertido, né? Porque é óbvio. A Ruby não vai voltar pro doutor depois de ter vivido 25 milhões de anos sem ele, traumatizadérrima. E agora ela tem 40 anos e vai continuar daqui. Seria ótimo se acontecesse, mas não vai acontecer. Sim. Você falou do político de extrema-direita, né? Eu acho que essa também é uma outra camada. Aí estou só especulando, né? Porque eu entendo pouco de política britânica. Mas eu acho que essa é uma outra camada da linha política do episódio. Porque, ao mesmo tempo que essa questão que eu falei, me parece, por uma pesquisa que eu fiz, né, que racismo é uma questão muito forte em Gales. Então faz sentido também a extrema-direita ter uma certa força lá, talvez, não sei. Não, Meio. não, enfim, na Inglaterra inteira, né? Inglaterra no momento anda é um dos vários países que sofreram e passam por uma guinada pela extrema-direita. Enfim, o mundo inteiro, né? É. O mundo inteiro. Infelizmente. Vivemos uma época muito conservadora. Tá tenso, tá tenso. O Sim. rebote, né, que tá tendo depois de uma breve perda que sofreram, né? Simbolizada pela derrota lá do Trump dos Estados Unidos, mas aí agora é a gente aqui que conseguiu se livrar do Bolsonaro, mas aí de repente vocês estão voltando com força redobrada, parece. Estão muito mais agressivos agora. Enfim. E é um perigo real, não quero. Infelizmente, desculpa, já levei para esse lado, né? Infelizmente, a gente sofre um momento de retrocesso, tá perigando, né? Muito grande, mas enfim. Sim, mas bem, isso se relaciona com o episódio, talvez, né? Tipo, um medo de abandono até pelas instituições, né? Porque a própria Ruby é abandonada pelas instituições, né? A Sim. Unity abandona ela. Total, é. Então, né, esse medo que a gente vai vendo de tipo, ah, tá legal agora o Lula, mas aí daqui a 2 anos não tem mais, e aí vamos ser abandonados de novo, né? É. Mas bem, desse episódio eu realmente não tenho mais o que tirar. Ele se me parece um episódio que rever ele vai trazer mais camadas, mais reflexões, mais Sim. elementos, mais coisas pra gente pensar. Sim. Mas eu acho que eu já exprimi tudo que eu tirei assim de uma primeira assistida. Assim, tem algumas coisas a pontuar. Eu não achei que a Ruby convenceu como 40 anos. Acho que deviam ter. Não, inclusive que bom que usaram uma outra atriz para fazer ela idosa, né? Que não só meteram a Porra! maquiagem nela. Assim, eu entendo o que eles querem alcançar ali. Eles querem dizer que hoje em dia uma mulher de 40 anos, ela. Com o devido né, cuidado, e a gente imagina ali o tempo passando, o futuro vai trazer aí novas técnicas, então não necessariamente ela vai ser uma pessoa muito envelhecida, né? Tem procedimentos, tem coisas. A Ruby com 40 anos vai se inteirar, vai ser bem jovial ainda. Só que eu achei um pouco demais, né? Eles soltaram, mudaram o penteado dela e colocaram um óculos. Sim, um É, ela aclama tirou. assim pra mostrar que ela É, envelheceu. É que também, tem. eu não sei a atriz, mas a personagem é muito jovem, né? E a atriz deve ser Muito. também. É, a atriz tem de fato 19 anos. Ela é uma mulher de 19 anos interpretando uma mulher de 19 anos. Sim, total. Então E é assim, complicado também, né? Quando a pessoa é muito quando jovem. você vê umas fotos, ela divulgou umas fotos de bastidores, que dá para ver que tem uma maquiagem ali, sim. Eles acentuaram um pouco a linha de expressão dela e tal, mas eu acho que meio que sumiu na fotografia do episódio, entendeu? Sim. Não fica tão aparente, enfim. É, mas isso é só um nitpick mesmo, nada a ver, whatever. É, uma outra coisa que eu achei que eu não consegui. Eu não sei o que pensar sobre isso ainda. Ela tem um momento do episódio que ela. Como é que é o nome dele? É, alguma coisa, Ep William, né? É, O esqueci o primeiro político, nome. né? É. Ih, não O vou lembrar. político chega, o político chega pra ela e pergunta quem é aquela menina ali, né? Que é uma novata que tá trabalhando de voluntária na campanha. E ela fala e ele se aproxima dela. E ali já tá bem codificado. Você já sabe que ali vai se desenrolar numa situação de abuso, né? Então, Sim. quer mostrar que ele abusa das jovens staffers dele. E você vê a Ruby olhando assim de longe, né? E uma expressão assim. E aí, uma coisa que eu ainda não sei o que pensar direito, porque é como quase que ela tivesse empurrado a menina pra armadilha dele, né? E aí você Ela pode pede entender que. desculpa depois, né? Tipo, ah, precisava ter certeza. Fala um negócio E aí, assim, eu assim, como assim você precisava ter certeza? né? Olha. Eu não entendi muito bem o que foi isso. Você, peraí, você não percebe. No momento, eu quero acreditar que no momento ela tava, aquele olhar dela para os dois de longe era só ela assim, ela não tem certeza que ele de fato vai fazer alguma coisa. Ela só tá meio bolada, digamos assim, né? E ela só vai ter certeza disso depois, talvez vendo a mudança de comportamento da menina. Eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que, primeiro, isso é algo que se conecta com o tema do próximo episódio. Então a Ruby ali tá fazendo a mesma coisa que acontece em Dot and Bubble. E a segunda coisa é preciso lembrar que essa é uma Ruby solitária há 20 anos, né? Ah, entendo, E sim. qual o impacto que isso tem em alguém, né? A pessoa se desensibiliza. Ela não Sim. vê mais as outras pessoas como pessoas, sabe? Ela não Sim. consegue mais se conectar com ninguém. Tipo, é algo que Sim. acontece mesmo com a solidão, né? A solidão é algo que a gente, de certa maneira, tem que curar na gente, né? Porque, enfim, quanto mais tempo você passa longe de pessoas, com poucas pessoas, mais difícil é você conseguir se relacionar com novas pessoas, né? Então eu acho que isso está ali para marcar um pouco disso também. Até porque, como eu disse, na questão política você tem esse lado, esse cinza, né? Você tem, tipo, não tem exatamente um bom e um mal bem traçado, né? As coisas se misturam. Eu acho que isso tá também na personagem da Ruby, nessa decisão que ela toma. É que talvez isso tenha ficado tão, tão, tão subjetivo que se perde na leitura. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma temporada sobre subjetividade, né? É. Então, não sei Não, julgar. obrigado. Não, você salvou para mim, muito obrigado. É, não que eu tivesse de mal com essa sequência nem nada, problematizando nem nada. É, eu fiz minha própria interpretação, que jogo é, que tipo assim, que porque o perigo aqui é achar que isso é uma problemática de roteiro, entendeu? E não uma escolha consciente narrativa, né? O roteirista, ele tá consciente do que está acontecendo, e é de propósito, e não porque é uma mancada que ele deu, porque ele não pensou Não, nisso. eu acho que ele tá E consciente, eu mas acho ele que. usa como impacto. Tipo, se você é uma pessoa sensível à questão, a forma como a moça reage, né? Tem um momento em que a moça reage depois do É ocorrido, né? catártico, né? E Assim. bem, você tem sensibilidade, você sente ali o que que tá acontecendo e o peso do que tá acontecendo. Então, sim, eu acho que isso que você tá sentindo é algo que está no episódio. É que a pessoa desensibilizada não vai ligar para isso. Mas É, tá, sim. e, não, e isso assim, isso talvez seja eu um pouco também fazendo o que o público mais Gen Z tá fazendo muito hoje em dia, que é exigir muita perfeição dos seus heróis e perdendo um pouco a capacidade de aceitar características negativas, como algo proposital daquele texto, e não. Porque tudo eles querem transformar agora numa coisa. É problemático, esse texto é problemático. Ao invés de reconhecer que não, é uma falha do personagem colocada ali de propósito, uma consciente e tal. Talvez Sim, eu mesmo esteja um pouco contaminado com esse conservadorismo narrativo que a gente tem hoje em dia. uma dificuldade com subjetividade também, né? É, sim, É, porque isso. vem muito disso ser ditado por Estados Unidos, né? A arte nos Estados Unidos, ela não dá muito espaço para subjetividade, não é algo muito bem quisto por eles, né? É, mas eu acho isso importante numa história sobre fascismo, né? Eu estou parafraseando aqui, mas Foucault diz, eu acho, algo na linha de tipo, para derrotarmos o fascismo, a gente precisa derrotar o que eles chamam de microfascismos, né? O que existe de fascista em nós, o que existe fascista em nós por estarmos vivendo numa sociedade fascista. É, então, quais são os pequenos fascismos que nos atravessam ao longo do nosso dia, como identificá-los e como eliminá-los, né? É, então, é quase uma espécie de autoanálise, de dedo no pulso ali que é preciso ficar para de repente você não se tornar o fascista, né? É, porque é uma característica do fascismo isso de você de contaminar, né? É algo que contamina, é uma espécie de epidemia, né? É, então como não se acabar contaminado, né? É, eu acho que é algo importante, tipo, lembro também traçando mais paralelos em Boom, quando o Doctor fala que uma história sobre soldados precisa ser triste. É, uma história sobre o fascismo precisa falar sobre como o fascismo não é os fascistas lá e a gente aqui. A partir do momento que você vive numa sociedade fascista, o fascismo te atravessa. E aí, como você lida com ele? Quais decisões você toma, né? É, então, eu acho importante isso estar lá. Enfim, para mim a mensagem foi muito interessante. Para mim, o episódio foi muito rico e muito interessante. É, mas aí é difícil entrar nessa discussão sobre a questão da subjetividade, sobre como isso vai ser lido, como vai ser recebido, esse tipo de coisa. É, mas ao mesmo tempo, não é um episódio que está aí conhecido por estar sendo celebrado pelos fachos, né? Pelo contrário, essa temporada inteira está sendo bastante criticado. Então, de certa maneira, me parece ter acertado, né? Tá no tipo, ter entendido o seu público, talvez conseguido passar a sua mensagem. Esse desconforto que você sentiu me parece proposital, me parece parte do episódio, mesmo parte do desconforto que o episódio quer causar também. E tem a questão, esse episódio está sendo muito divisivo, porque o final, né, que como a gente está falando, ele não vai te responder, né, nada necessariamente. Ele vai deixar a coisa mesmo pro simbólico. É sobre a experiência, é sobre a mensagem, é sobre a Ruby, é sobre o que ela passou. É isso. É para te inspirar coisas. E não precisa fazer sentido, certas coisas não precisam ser respondidas. Porém, para você aceitar dessa forma logo de cara, quando você vê esse episódio, você precisa estar tá disposto a aceitar esse tipo de história. Se sua cabeça está em outro lugar, né, muita gente tá muito puta, queria saber o que que a Vera tá falando para as pessoas para elas fugirem da Ruby. Queria entender exatamente o que aconteceu naquele final ali. Entendeu? Como assim ela vira mulher, ela volta no tempo e agora não tem mais? Mas aí então, se ela não impediu o político, quer dizer que o político vai acontecer então? No final das contas? Né? O que quer dizer? Que merda é essa? Se bem que na segunda vez o doutor não fala sobre a coisa nuclear, né? Ele só fala da primeira. Mas, então o que ela fez, de certa forma, influenciou, teve um eco aqui. Resposta, resposta. E aí eu fiquei muito dividido, porque como eu falei lá no começo, eu quero muito. Ter menos pressa, eu quero poder me permitir, porque eu acho que esse é o grande mal da internet, é uma autocrítica que eu faço, né? Você tem que ter uma opinião sobre tudo instantaneamente, né? Agora eu tenho que ter uma opinião porque eu tenho que twittar ela. Então, é por isso que a gente está vendo essa disseminação aí disseminação de opiniões rasas e opinião por opinião, né? Eu preciso falar algo polêmico agora. Escolha algo aleatório aqui. Não é nem o que a São pessoa acha de verdade. opiniões rasas numa câmara de eco, né? É Tipo, isso ela nem na internet. refletiu de verdade. Ela de repente leu isso em algum lugar, ou repetiu, ou fez uma pequena variação, né? Elas não estão dispostas a mudar de ideia, principalmente não na internet. Ninguém muda de ideia na internet. Nenhuma discussão na internet leva a nenhum por causa disso. Ninguém muda de ideia. Coisas assim. E aí eu fiquei assim, muito dividido. Falei, porra, eu fiquei frustrado. A minha reação visceral no momento em que eu assisti o episódio foi de frustração. Eu fiquei emocionalmente, eu achei um final emocionalmente frustrante, ainda que eu tenha entendido a proposta, eu fiquei nessa. Até que ponto isso é o melhor para essa narrativa? Não tem necessidade mesmo de explicação? Ou até que ponto isso é o Russell só? Porque é muito fácil também você escrever uma história cheia de mistérios que vai te envolver por causa desses mistérios. Só que aí eu posso inventar qualquer coisa, porque não precisa fazer sentido no final, entendeu? Olha, é uma sensação, eu acho, esse episódio, concordo com você, eu acho que ele é um episódio que, tipo, ele tá lá, tipo, ele vai continuar tendo valor, sabe? Toda vez que a gente voltar para assistir ele existe isoladamente, ele talvez esteja falando de coisas que a gente não consegue entender agora, talvez mais fácil com distanciamento histórico, ou vendo várias vezes, ou depois que ele for mais discutido por outras pessoas. Ou conversando a respeito, como a gente está fazendo agora, Exato, que também. isso em si é até uma. Não é demérito, né, pro episódio, porque se ele tá te fazendo pensar e discutir, te motivando, então de certa forma ele já foi bem sucedido aí, né? Então, é uma coisa que eu me lembro de acontecer mais comigo assistindo anime, especialmente uma época mais específica. Mas sabe, termina o episódio e aí você precisa passar uns 15 minutinhos depois do episódio digerindo, pensando no que você acabou de assistir. Eu gostei dessa sensação e de ter essa sensação em Doctor Who, sabe? Acabou o episódio e aí o que foi isso que eu acabei de ver? Como essas coisas se conectam, que sentido isso faz para mim. De certa maneira, você até para pra pensar, tipo, o que eu senti com esse episódio, sabe? Como ele me afetou, como ele me atravessou, sabe? Eu achei isso muito interessante. Tipo, tem uma característica de cinema-arte, assim, sabe? De filme, de livro. De você parar e pensar. E aí depois você vai pensar de novo, aí você vai assistir de novo, aí você vai ter outra ideia. E a conversa vai seguindo, né? Tipo, ela tá só começando. Não, não, não é tipo, precisamos esgotar essa coisa logo porque semana que vem tem outro. Não, é uma coisa que ainda tá aí e que vai poder continuar a ser pensada e explorada. E aí é isso, e aí o que acontece? Eu acho que você. Algumas pessoas ficaram mais frustradas, queriam saber, outras ficaram mais satisfeitas, né? Mas eu ia falar alguma coisa, ia ter uma conclusão isso. Mas enfim, eu esqueci o que eu ia falar, mas foda-se. É um ótimo episódio, de qualquer forma, e eu gosto que ele exista, né? Também gostei muito dele, achei muito interessante. Fico me perguntando se teremos mais coisas do tipo nessa run. Se tipo, esse é um tipo de episódio que as É, pessoas tipo assim, repetem. para justificar um pouco isso que eu ia falar, só para completar. Essa impressão, eu não acho que. Eu acho importante, assim, essa. Você exigir respostas também, porque também muita gente fala, age como se a pessoa que está exigindo resposta tivesse muito equivocada na sua demanda, entendeu? Porque, obviamente, isso aqui é sobre outras coisas, você não tem que exigir essa resposta. Só que eu acho que o episódio, ele é sim estruturado de uma forma a te levar a crer que certas coisas terão respostas. Entendeu? Tem histórias de terror, ou histórias de mistério, ou histórias mais assim, que você sabe desde o começo que não vai ter uma. Por exemplo, Leftovers. Você, em nenhum momento você fica querendo saber para onde o povo foi. Entendeu? O povo que sumiu da Terra, que foi arrebatado. É um mistério que existe na história. Os personagens não sabem o que aconteceu, mas desde o começo a narrativa deixa claro para você que, olha, nós não estamos interessados em responder isso. Então, eu acho sim que talvez o episódio. Aí eu realmente não sei se é proposital, de repente o Russell quis brincar com a nossa expectativa e foi uma intenção Eu vou te dele. falar o que eu acabei de pensar. As respostas estão a 73 jardas. Você consegue reconhecer por alto, mas você não consegue identificar exatamente o que elas são. Genial, genial, genial, genial. Acabou aqui a discussão. Próximo episódio.